Salomão, a sabedoria veio com tesouros mil para ver a sua glória. Corações aguardavam palavras de verdade, e ao chegar em Jerusalém encontrou. Especiarias, ouro em abundância, mas ao ver a alegria, sentiu a confiança. Foi verdade o que ouvi, nada se comparou à sabedoria que há em ti. É que está.